Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop hoje para trazer aquele assunto que vocês ouvintes estão cobrando a gente a parte 2 faz muito tempo. E cara, hoje a gente trouxe pessoas que vocês também indicaram bastante e que eu estou muito feliz de estar dividindo aqui esse espaço com essas pessoas que, mano, tipo assim, sou muito fã das duas, dos três, né? Porque o Fred, querendo ou não, brilha pra caralho, só que ele não gosta muito que a gente massageie o ego dele. Então aqui vou apresentar pra vocês Cecília Ramos. E aí, gente, faço tirinhas e ringlooms na página Cartomante. E também aqui o cara que eu não consigo falar o nome certo ainda. Ai, Rainer Alencar. E aí, pessoal, meu nome é Rainer, eu sou diretor de arte dentro da Miraluma Filmes e a gente produz animação. Olha aí, que importante, que importante, cara, que show. Não, é sério, que show, velho, eu vi isso, dá um orgulho, que pessoas. E aqui também do nosso lado, da nossa casa aqui, o nosso super produtor maior orcaholic dessa podosfera, Fred Reynolds. Fala, gente, eu fiquei até com vergonha depois da apresentação deles aí, que... Mas é isso aí, né, tamo na correria aí, trabalhando com arte no Brasil, que... Ou seja, não trabalhando, porque na cabeça do... Aliás, já deixa eu deixar um recado aqui, um disclaimer pros clientes. Gente, eu trabalho, porque o pessoal perguntou que eu trabalho com arte. Você trabalha? Gente, eu trabalho com arte. Gente, eu trabalho. Artes é trabalho. Você quer ganhar em cima disso? É triste essa sociedade tóxica desses ilustradores que acham que trabalham. Triste. Caraca. A clássica, né? Faz aí que eu divulgo. Nossa. É, a permutinha, né? A famosa permuta. Nossa. E mais sobre esse papo divertido depois da leitura de feedbacks e e-mails. Um feedback tradicional, a gente não vai ler aqui os e-mails, os recadinhos dos ouvintes. Vai ser um feedback bem mais curto, mas é importante que você fique aí, não sai daí, gente. Por favor, ouçam esse feedback, que ele é importante. Bem, todo mundo sabe que eu tô com um projeto aí, um HQ autoral, a The Road, que é um HQ indie, e tem bem aquela pegada indie mesmo, só que tem também aquele clima meio no ar, aquela coisa bem detetivesca. E essa HQ, ela tinha projetos para que ela fosse lançada muito para frente, talvez em 2021, mas com a chegada do vírus aí, a pandemia acabou e a gente ficou preso em casa. Então eu aproveitei esse tempo para adiantar a produção da HQ. E trabalhando aí 12 horas por dia, às vezes 14 horas por dia, eu acabei adiantando muita coisa, tendo que escrever roteiro e fazer os desenhos, às vezes adaptar o roteiro, mudar alguma coisa, mudar a página. Mas saiu o primeiro capítulo já na Amazon, tá lá, The Road, $2.99 para você ler no seu Kindle a versão digital. A HQ são 3 arcos, cada arco são 3 capítulos. Saiu o primeiro capítulo, mas quem comprar o primeiro capítulo vai receber o segundo capítulo completamente de grátis e o terceiro também completamente de grátis. Então não se preocupe, você vai comprar o primeiro capítulo e à medida que os outros forem lançando, você vai aparecer aí no seu Kindle bonitinho para você ler. O último round vai fazer aqui uma resenha, a gente recebeu aqui o áudio dele, eu pedi para que eu enviei antecipadamente para ele uma preview do segundo capítulo que ainda não foi lançado, ele fez uma análise e mandou aqui pra gente, eu ainda não ouvi também, né, vou ouvir quando sair o podcast, e aí ele fez essa análise, essa resenha sobre o que é HQ, então vocês ouçam aí a análise do Tio Herbert, que é o nosso expert em quadrinhos aqui do Fuleiros Pop, e logo depois de ouvir a análise dele, vocês podem ouvir o podcast, mas tenham paciência, ouçam a análise dele, que eu tenho certeza que ele tá excelente, porque é o cara que mais manja de quadrinho que eu conheço. Então assim, caso vocês queiram comprar, se interessado em comprar HQ, vai ter um post aqui no site sobre HQ, vai estar linkado também no post do podcast, o link para Amazon, então vocês podem ir lá e adquirir HQ. Eu não posso falar que é boa porque eu sou suspeito, mas ouçam a análise do Tio Herbert e logo depois ouçam o podcast, então fiquem aí com o feedback do Tim Robert sobre The Road. Boa noite, caros ouvintes. Aqui é Tio Elbert. Tô aqui na primeira áudio-resenha de uma HQ. E não é uma HQ qualquer aqui. Uma HQ muito especial para esse pessoal do que frequenta e que produz e que faz o Fuleiros Pop, né? É a HQ The Road. Então, tô aqui no tarde da noite, sozinho, exatamente para entrar nesse clima, o clima desta HQ, que foi feita por nada mais, nada menos que o idealizador, o antigo dono do Fuleiros Pop, que hoje em dia, não sei se vocês sabem, ele vendeu 87%, 83% das ações para o Felipe, mas é uma outra história, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de The Road. The Road é uma HQ escrita e desenhada pelo Fred Reynolds, onde um protagonista de nome Ray Del Coro, ele está numa trama que ela vai se construindo, uma trama envolvendo políticos, envolvendo fuga, dando aquele clima bem de um road movie, né? Uma road HQ, onde os personagem, ele não para em momento nenhum e ele está numa crescente de fuga e de resolver os seus problemas e de perigos que ele enfrenta. Basicamente, The Road é isso. Agora, analisando essa HQ, um produto de arte, ele é um resultado das experiências e das vivências do seu criador. Então eu vejo The Road, eu conheço o Fred há algum bom tempo, né? Eu vejo The Road muito com a cara do Fred. Não só porque o protagonista é o Fred, em desenho é o nosso artista gráfico que faz as vitrines do podcast, né? Só que, não só isso, como ele é essa obra, é um resultado das vivências, eu vejo muito das histórias e das coisas que o Fred gosta. Eu citei road movie, cultura, pop, jeitão do tanto das mulheres quanto próprio, né, protagonista Ray com a sua jaqueta e os carros, então a referência de hotel, beirada de estrada, isso é muito norte-americano, né, que é o que eu acho assim um pouco não tão legal disso, por quê? Porque ele tem um bocado de coisas, mesmo que ele não é ambientada, mas as relações das pessoas e os pequenos detalhes, ele vem dessa coisa brasileira, né? E principalmente a relação de político e tal, né? Tem um pouco disso. Eu acho o político que tá lá da trama, né? Ele tem uma cara bem brasileira mesmo, jeitos. Então essa relação que tem entre nomes americanos, carros americanos e tal, com outra trama, com a cara do Fred brasileiro, a cara dos outros, assim, eu acho que é o único ponto que tem hora que fica um pouco solta essas duas coisas e você não sente tão dentro da história. Apesar, né, de ser um único detalhe que eu gosto de falar, porque aqui no Fuleiros a gente nunca tem rabo preso com ninguém, então, né, se eu não gravar mais, né, vocês já sabem que o Fred está me expulsando, mas é muito disso, certo? Eu tive o privilégio de já ser um primeiro leitor do volume 2, onde a gente vê uma evolução no até Fred foi pegando um estilo, um pouco diferente, mas é uma evolução da história. Então você vê elementos que ele colocou na primeira, muito de uma pegada Breaking Bad, de contar, isso vai se colocando nas segundas cores, já vão mudando um pouco, apesar da predileção do Fred pelo vermelho, mas você vê que as cores contam, né? O segundo volume ele bebe muito mais de HQ americana, né? A resolução é, de uma fuga, as referências estão lá, você vai pegando, mas não é uma HQ só de referência por referência, não. É, são gatilhos que estão lá com o objetivo de contar uma história. Então você não sente nada lá solto por à toa, você sente tudo é bem pensado, bem organizado para se chegar em algum ponto. Esse ponto a gente ainda não vai saber. Mas quem comprar hoje The Road, quando sair os outros volumes, já vai receber também, né? Receber porque The Road é uma HQ que está à venda no formato Kindle na Amazon. Então esse link vai estar aí. Não deixem de prestigiar, porque vale muito a pena, ok? Produto de qualidade que está aí a um preço também acessível, certo? E vamos esperar o final da trama de Ray e esperar, quem sabe no futuro também poderemos ter The Road em papel. Quem sabe até The Road, The Movie. Aí vai ter que mudar o nome, vai ficar feio. Um abraço. Mais. Então vamos começar. Eu queria saber primeiramente aqui dos convidados, como você, Cecília, iniciou nesse mundo aí das tirinhas, cartumante? Como nasceu o nome e tudo mais? Qual é a história da cartumante? Cara, foi muito meio que na sorte, porque eu postei uma tirinha no meu perfil pessoal e, tipo, a recepção foi do caralho, tipo, viralizou, assim, da noite pro dia. E aí eu comecei a fazer mais e criar a página. Foi muito orgânico, assim, foi muito na sorte, porque tanto que a primeira tirinha que eu fiz, eu nem postei numa página nem nada, foi no meu perfil pessoal. E depois uma coisa foi levando a outra e tudo mais, e eu comecei a receber trabalhos. Fui entrando nesse mundo e é isso, tamo aí hoje. Mas mais ou menos quando ali, assim, 2000 e quanto que você começou com a cartumante, assim? No final de 2015, vai fazer 5 anos. Recente. Bebê. Pro mundo da internet nem tanto, mas... É verdade. E é meio engraçado que, na real, nem fui eu que inventei o nome, foi tipo... Porque quando fui criar a página, eu tinha tudo, eu tinha um design dela, só não tinha um nome. E aí eu virei com um amigo meu durante a aula de matemática, tipo, foi no ensino médio ainda, tá? E aí ele virou, cara, que tal o cartumante? E foi isso aí pra sempre. Cara, cartumante. Não, e tipo, tem a sua logo atual, né? Sua foto de perfil é maravilhosa e tem muito a ver com o assunto. Então, tipo assim, casou muito bem o nome, a personalidade, que o... Pô, obrigada. Às vezes olhando... Não, olhando as suas fotos, assim, da pessoa, Cecília, né? Mano, sabe aquele ar de mistério, tipo assim, nossa, eu vou bater um baralho pra você, sabe? Acho bem interessante isso. Cara, isso porque tá assim agora, que, cara, no início, sério, nossa, eu tô, às vezes eu volto, né, no design, como é que era antigamente, era um negócio horrível, cara, eu fiquei muito feio, mas acho que eu consegui acertar isso. Ai, que show. E você, Rainer, como você começou aí? Tanta coisa, porque eu morava em Brasília, e lá em Brasília o negócio é concurso público e concurso público, acho que só tem isso, você nem sabe. E roubar, né, e roubar. Roubar se você já tiver passado no concurso público, né? Mas... Justo. Quando você não passa no concurso público, você sabe que concurso público é isso aí. Então, na minha vida, eu não me preparei inicialmente para isso, né? Eu comecei a fazer faculdade de secretariado, fiz um pouco de contabilidade, fiz altas paradas, nada a ver, assim, sabe? E até me divertia fazendo, mas na hora que eu descobri que eu podia ganhar dinheiro desenhando, eu falei, calma aí, deixa eu ver como é que é isso aí. E aí eu comecei Peraí, é possível ganhar dinheiro desenhando? Cara, existe essa realidade de ganhar dinheiro desenhando, né? Descobri que não era aquela coisa fake do Google, assim, ganhe dinheiro desenhando. Eu falei, calma aí, tem como? Precisa. aquela propaganda de YouTube, né? Desenhe você mesmo seu mangá agora mesmo. É, sim. Que tipo, quando eu comecei a desenhar, eu achava que isso dava pra ganhar dinheiro, tipo, dando aula de desenho ou... E só isso, né? Pois é. Ou e só isso. Ou vindo na minha praia, tá ligado? Tanto que, cara, sei lá, no último ano do ensino médio, eu quase fui pra direito, né? Rolou esse drama na minha vida. Tipo, eu tinha passado no vestibular e quase fui. É isso aqui. Pois é, esse tipo de coisa aí. Daí eu conheci um cara que trabalhava com arte, pra fazer propaganda e tal, fazer umas paradas aí. Fiquei assim, caraca, existe mesmo pessoa que faz isso. E aí eu comecei a fazer, larguei as paradas tudo e fui, assim, estudar desenho e tal. E desde então eu tô trabalhando, já tem o quê? Tem quase 10 anos que eu trabalho com animação aí agora, entre publicidade e filmes, né? Cara, 10 anos, parabéns, Rainer. Mas assim, 10 anos é uma marca aí. Mas é porque eu me liguei muito, assim, eu me liguei muito cedo, assim, né? O que dava pra fazer justamente, assim, muito cedo, entre aspas. Mas, igual hoje, cara, hoje a galera tem tanta possibilidade, tem tanto conteúdo na internet, tem tanta informação, cara, que hoje em dia a pessoa, não fica boa se ela não quiser, saca? Assim, a galera mais nova, que tem tempo pra estudar e fazer as coisas, tem muito conteúdo. Quantos anos agora, Rainer? Desculpa perguntar, não sei se pode perguntar. Tô com 26 indo pro 27. Pô, da hora, então desde 17, 16 anos, né? Sim, comecei a trabalhar cedão, assim. Tipo, é porque eu comecei a trabalhar muito ruim. Eu era muito ruim. Mas eu consegui trabalhar já, sabe? Então me deram justamente esse maluco lá, ele me deu a oportunidade. Tanto é que até uma vez até que eu perguntei, pô, cara, você tá me contratando aqui, eu sou muito ruim. Tudo que eu faço tem que ser refeito. Por que, é que você me contrata? honestidade é uma marca. É uma marca. Caralho, eu não sei se eu fico triste. Aí ele falou, não, eu te contrato, porque justamente pra você continuar fazendo e tal. É um jeito de apoiar outros artistas. Não. Essa desculpinha do patrão que vai te explorar a um limite, sabe? Não, beleza, fica aí. Mas eu trabalhei, depois, eventualmente, quando eu melhorei, aí sim, eu trabalhei até o limite. É claro. Porque esse cara pode bater no peito e falar, eu que dei a chance pra esse moleque crescer. Infelizmente, ele vai estar certo. Sim, até hoje a gente conversa e tal, e aquela coisa, pô, se não fosse aquela chance que eu tive lá quando era moleque, ele tava... Nossa, que desgraçado, né? Direito, tava fazendo contabilidade, alguma coisa aí, concurso público, saca? Tipo, essa era a parada, não tinha outro caminho. Talvez estivesse rico, né, Rainer? Rico, não, né? Mas ia estar... Ia estar fudido, ele tá fazendo coisa em Brasília, não, Deus me livre. Público de Brasília, me desculpe. Você é uma pessoa que também... Deus te ama também, mas coitado. Véi, foda que você tá falando assim de Brasília, eu pode ser que eu vá me mudar pra Brasília nos próximos anos. Ah, então você vai estar pertinho. Se você mudar, eu vou te visitar. Não, se você tipo, putz, Brasília é uma merda. Eu tô tipo, pô, ok. Não. Brasil não é uma meta, Brasil é uma meta se você tiver que ser concursado, sim, isso aqui, porque é o que eu falei, porque é o que você conhece do universo, mas tipo, qual que é o lance que você vai pra Brasília? Oi? Quê? Você vai pra Brasília por obrigação, por vontade, por sorte? Ah, meu namorado, tipo, ele vai... É, se ele passar num concurso, ele vai... Nossa, não! O próximo milionário aí, ó. Olha só. Cara, é verdade. A namorada da Cecília, quem faz concurso é legal. Como eu posso trabalhar de casa, tá ligado? Eu faço tudo praticamente de casa e a gente tá pensando se mudar pra lá mesmo. É massa, vai lá, coma a bomba, por mim, coma a pamonha também. É isso. Ah, e você, Fred, como é que você iniciou aí a caminhada de The Road? Ah, The Road começou aí com... Do final de 2019, o projeto. É o projeto ou a minha carreira de bosta? Cara, que isso? Não vou aceitar. O Fred, o brochol, sabe? Se for a minha carreira, ela já faz um tempo aí, né? Eu comecei a desenhar desde criança. Ali com uns, acho que 7 anos de idade. Eu acho que a gente gravou um cast. Acho que foi aquele com a Capivarinho e com a Via Marquette. Uhum. É, tem um aí que a gente falou, que eu falei isso, né? Que eu comecei lendo muito o quadrinho da Marvel, né? Homem-Aranha e tal. E eu queria reproduzir aquelas poses, queria desenhar. Só que é interessante porque, pra mim, a ilustração ela veio como um método pra contar histórias. Eu quero contar histórias Eu quero escrever, só que eu preciso ilustrar isso. E aí acabou que, como eu sou muito fã de quadrinhos, né, acabei me aperfeiçoando aí na arte da arte continuada. E aí eu comecei a desenhar já desde cedo, né? Obviamente que sempre melhorando aí, sempre evoluindo. E até hoje, né? Até hoje eu sou aí o vagabundo, né? Que não trabalha com arte, não faz nada, só faz desenho para as pessoas. Inclusive, outro disclaimer aqui, gente, eu não faço banner de loja só porque eu faço quadrinho, tá? Vocês não, por favor. Nossa, logo é banner de loja e logo o tempo inteiro. E caricatura. Banner de YouTube. Nossa, banner de YouTube. Nossa, cara, é horrível isso. E aí, The Road, ela é o meu projeto mais recente. Inclusive, já quero deixar aqui, gente, tá lá na Amazon, tá? Baratíssimo, você, $3, que equivale a R$1.000 em moeda brasileira. Mas tá baratíssimo lá, principalmente se você mora nos Estados Unidos. Em agosto vai sair o segundo capítulo de The Road. Ó, tem um plot twist que vai explodir a cabeça dos fãs do Alan Moore. Onde eu me coloco, né? Mas The Road é um projeto mais recente meu aí, que a ideia é basicamente meio que desconstruir uma metalinguagem, né? Isso, não posso falar muito disso, não. É, e tá aí, gente. Vão lá e comprem, tá? Já tô fazendo aqui o merchan de acabar o cast, pra não deixar que eu tenho que pagar as contas aqui. E tipo assim, o Fred começou a falar de influências e tudo mais. Pra vocês dois aí, que foi a principal influência até hoje pra vocês, ou a primeira, a mais icônica? Como é que foi pra vocês esse sentido de influência na cultura pop em geral, em tudo que vocês consomem? Cara, o primeiro nome que apareceu na minha cabeça foi da Laura Thaís, não sei se conhecem ela, mas ela é uma ilustradora de Manaus, e que eu me identifiquei muito com a vibe dela logo de cara, porque ela também fez direito. No meu caso, eu não fiz direito, mas eu poderia ter feito. Assim, no sentido de, rolou essa identificação de, pô, uma pessoa que não queria fazer arte, tipo, birra, que sempre se identificou com artes, mas achava que isso não ia dar dinheiro e se forçou numa carreira tradicional, tá ligado? Eu gosto, assim, o estilo dela bateu de cara com o meu, ela meio que mostrou que, tipo, pelas artes dela, que é fazer tirinha pra internet e também pode não significa necessariamente fazer, sei lá, assim, pode pegar umas paradas maneiras de design, tá ligado? Pode fazer umas cores bonitas, isso que eu achava o trabalho dela muito fino nesse sentido. Eu acho que ela foi a primeira, assim, que me fisgou pra esse mundo, me inspirou a testar minhas coisas. E também gosto muito do trabalho de uma guria, só que é russa, chamada Alexandra. Ai, não sei o nome dela, porque, né, sobrenome russo é meio foda. Mas acho que também me inspirou muito pra as minhas ilustrações, não pra tirinhas. Ela faz ilustrações mesmo. Sim. E bem, é isso aí. Cara, eu queria mandar aqui, primeiramente, tinha até esquecido de fazer isso no início do episódio, um beijo e melhoras aí pra Fernanda Nia, né? Que ela ia participar também com a gente, só que ela tá com a garganta inflamada e ela não conseguiu, a garganta dela piorou muito hoje, então um beijão, melhoras aí, que também tá nesse ramo de tirinhas, e próximas oportunidades ela estará aqui conosco. Show! Grande pessoa, grande amiga, showzaço, cara, ela faz muita coisa bem bacana, confiram lá. Rainer, pra você, quais são as influências aí pra ti? A maior influência são animação japonesa, anime, tá ligado? Estúdio Ghibli, basicamente. Sim, sim, sim. Eu vi aquelas coisas e falo, pô, depois que eu descobri que tinha alguém que faz, eu falei assim, pô, como é que eu faço isso aí também, tá ligado? E, tipo, por que que isso não existe aqui, assim? Então, o que mais me influenciou mesmo foi essa questão dos animes, porque eu curtia muito, muito, muito, e queria trabalhar com animação de qualquer jeito, e hoje estamos aí produzindo animação aí no Brasil e tentando fazer dar certo aí. Eu acho que a gente tá conseguindo. O mercado de animação no Brasil, ele tem crescido bastante, apesar dos pesares de todos os lados, tá melhorando. Agora tá um pouquinho pior, mas vai dar certo. Cara, vocês estão falando aí de desafios e tudo mais. Eu acho interessante, você colocou aí pra animação, pra você que trabalha exatamente com curtas e tudo mais, né? Você trabalha com animação em grade, praticamente. Você já produz no sentido cinematográfico para você. Como é isso? Como tá sendo esse mercado para você, independente de corona e tudo mais? Como foi sua introdução nisso? Então, o mercado de publicidade no Brasil é o mercado que ele é o mais fácil de adentrar, né? Se você for trabalhar com animação, porque animação autoral, ele tem muito, muito pouca grana. Imagina assim que para fazer um curta-metragem você consiga R$100 mil no financiamento, você consegue R$100 mil para fazer um curta-metragem de 10 minutos. 10 minutos de publicidade bem feita, tipo, um cliente grande dá e tem publicidade na casa de 1 milhão, então você vai 10 vezes o valor, saca? Então, publicidade, no geral, é o que move a animação. Não que a galera que trabalha com animação, mesmo trabalhando com publicidade, vai tirar uma puta grana, mas eles vão ser bem pagos enquanto a galera que tá fazendo animação, porque gosta de animação... Autoral, né? Autoral tá fazendo se fudendo muito, sabe? Ninguém faz animação autoral, tipo, lucrando nada. Na verdade, todo mundo que faz autoral tá fazendo, se sacrificando muito pra fazer aquilo, sabe? E no final... sabe. E no final das contas, tá fazendo os dois. Então, acaba trampando tanto com autoral quanto com a parte de publicidade, sabe? Mas é o que move o mercado, assim, e não só o brasileiro como o de fora também, apesar que hoje a parte de jogos, mesmo a parte de animação pra jogos, ela tem dominado bastante e tem gerado bastante renda também. Mas no Brasil ainda... No Brasil, no caso? No Brasil é muita questão da publicidade, mas igual se você for ver a última publicidade que teve do Free Fire, não sei se chegou a ver a animação que rolou esses dias, mas é de um estúdio brasileiro, tá ligado? Da Vetor. E agora já... E engraçado, porque tá aí, e aí às vezes tá no estúdio brasileiro, às vezes tá no estúdio de fora, mas é o que gira, é a parte de publicidade. Cara, se você trabalhar com animação, provavelmente você vai começar trabalhando com publicidade. Apesar de que tem vários estúdios de animação já, tipo o do Irmão do Jorel, você tem muitos estúdios 2D no Brasil. O Combo Estúdio, né, também. Combo lá no Rio. O Combo da Animalu, que também fizeram Super Drags, que tava no Netflix. Cara, eu acho interessante isso, porque eu não tinha parado... Na verdade, eu já tinha parado pra reparar, mas não pra pensar. Porque tem muitas animações do próprio League of Legends, por exemplo, que elas são metade aqui no Brasil, metade lá fora, e não sei o quê, e dubla aqui, e passa aqui, e passa ali. Esse mercado da publicidade e animação, ele é bem quente nessas empresas que não precisam ser tão grandes pra ter a oportunidade de fazer um trampo legal. Já que o que que geralmente a pessoa quer, né? A agência vai querer, é que você dê as suas características, o seu perfil de trabalho naquela animação. Então, eu vejo muito isso no League of Legends, porque eles mudam bastante de animação pra animação que eles lançam. Tipo, às vezes tá naquele 3D foda e não sei o que, às vezes tá naquele bem cartoon. Aí quando você vê, tá bem mais oriental, anos 90, 80. Às vezes é estilo, Rainer, eu acho que vai saber melhor, tipo Dororo de 70, sabe, Rainer? Então, tá naquele traço bem mais rústico, bem mais sujo e tudo mais. Então, acho interessante porque você não tá comprando, você não tá pagando por aquilo, você tá pagando pelo perfil da pessoa. É, e eu acho que a Cecília passa muito por isso. Porque as pessoas que vão atrás de você, elas querem as tirinhas e o perfil, a sua paleta de cores, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, velho. O tom... Não, é de verdade, é agradável, sabe? É agradável. Uma coisa que eu curto é abrir um feed e ele pode ser totalmente colorido, mas cores que não chegam a ser pastéis, porque pastel é até ofensa, na minha opinião, porque você falar que é uma cor meio chata, não. Mas é uma tonalidade tão aconchegante, parece tipo assim, parece que você levou uma surra da mãe e aí sua avó chegou pra te defender e ela tá esculachando a sua mãe na sua frente, aí você fala, porra, agora sim, é isso aí, tô vendo minha mãe. É esse sentimento que eu queria passar de aconchego depois de dar uma chinelada da mãe. Ah, mas pra você, como é que esse contato aí, Cecília? Você que tá tendo mais contato agora com o público, que já passou aí por duas CCXPs, como esse contato, assim, das pessoas quererem realmente a Cecília, o perfil da Cecília, né? Os teus traços, as tuas cores. Pô, é uma coisa meio engraçada, porque eu acho que isso acontece... Eu acho que tem uma coisa que é muito específica do meio artístico, assim, da sua personalidade artística meio que se confundir com o seu eu, sabe? Então, tipo, como meu trabalho é muito autoral, eu falo muitas coisas que eu já senti, já passei, e obviamente acabo expondo isso de forma ou de outra. Tem uma amiga minha que tem uma frase que ela diz que a arte é seu ego exacerbado. Eu meio que concordo com isso. Então tem muita gente que vem atrás do meu trabalho já achando, assim, já acreditando que tem algum tipo de intimidade comigo porque se identificou com as coisas que eu disse no seu trabalho, tá ligado? Também é engraçado que às vezes rola de gente que eu nunca vi na vida, mas falar comigo como se fosse meu amigo de 10 anos, sabe? E às vezes rola umas trocas muito legais, mas às vezes também é meio assustador. Não, sempre é. Só dando um tiro de salário. Cara, eu já recebi uns abafos muito loucos na minha caixa de inbox, porque volta e meia eu falo sobre saúde mental, tá ligado? Mas assim, eu acho que é sempre uma troca muito enriquecedora. É porque, sei lá, eu acho que meu trabalho só é o que é hoje, porque saber que eu causo esse sentimento de conforto e tudo mais, de falar de coisas que as pessoas se identificam, é uma das coisas que me fazem querer continuar fazendo o que eu faço, sabe? E causa um feedback interessante, né? Porque, querendo ou não, pra cada ser humano vai ser uma visão diferente, apesar de ser a mesma. Por exemplo, eu me sinto aconchegante numa situação específica, mas tem outra pessoa que vai ler aquilo dali, poxa, eu tô passando isso aqui no meu relacionamento. Ou então, cara, é muito, por exemplo, louco. Eu passei recentemente por isso. Eu tava olhando as suas tirinhas, passando pra mim, né, que eu tô namorando. E eu falei, eu vou entrevistar ela aqui e tal. Ela, nossa, isso é tão a gente. Aí eu, olha, viu, já criou um elo, já cria assunto. Tipo assim, pra você ter ideia, você é o tipo de artista que impacta diretamente na vida das pessoas mesmo, entendeu? E eu acho isso muito foda. E que às vezes a gente só tem dimensão mesmo tendo contato com o público. A gente, como podcaster que trabalha mais assim, afastado e tudo mais, a gente tem muito feedback graças ao nosso trabalho e tudo mais. Eu agradeço muito isso. Mas é tão legal, eu já entrei em Uber que o Uber tava ouvindo a gente, sabe? E o Uber não me conhecia. Pô, que irado. Aí eu fiquei calado assim, ouvindo e tal. Aí eu fui falar alguma coisa, o cara olhou pro rádio, saca? Olhou pra mim. Aí ficou assim, uns 2 minutos, assim. Imitador, tipo, é um imitador. que eu tava mandando um áudio no WhatsApp, né? Aí ele olhou assim, aí antes de eu sair, eu falei, sou eu. Aí ele falou, nossa, não sei o que e tal. Eu fiquei, sei lá, 20 minutos no Uber conversando com o cara e ele cancelando todas as corridas. E é bom, saca? Um amigo nosso jogando Valorant, esses dias pra trás, um cara reconheceu a voz dele no chat de voz, perguntou, você é o Gabão, não sei o quê. Aí o cara, sou eu do Fuleiros Pop, porra, cara, fã de você. Cara, esse tipo de coisa é muito interessante, porque a gente acaba impactando a vida das pessoas de uma forma que a gente não tem ideia. Não tem nem Sim, como cara. A gente ter ideia. É muito, sei lá, não tenho nem o que expressar. Se existe uma palavra pra isso, eu acho que ela ainda não foi inventada, sabe? Mas, postou a hashtag gratidão. Gratitude. Nossa senhora. Mas, cara, tipo, eu já recebi feedback, assim, de gente falando que, pô, que, sei lá, tem, obviamente, tipo, falando que tem depressão, que já tem alguns problemas com ansiedade e tudo mais, e que, tipo, um trabalho meu fez ela olhar pra uma situação que ela tava passando de um jeito, com uma outra luz, sabe? Obviamente não tô achando que, meu trabalho cura depressão, não, pelo amor de Deus, gente. Mas, a gente quer deixar bem claro que ninguém aqui é cura de depressão, pelo amor de Deus, não levem pra esse lado. Só óleo de coco e... Mentira. Mas... mas assim, sabe, ter esse feedback de saber que a gente tá contribuindo, assim, jogando pra sociedade alguma coisa que a gente faz com amor, cara, sei lá, é muito gratificante só isso. Ainda mais quando a gente tá fazendo simplesmente sendo nós mesmos, sabe? Porque você falou muito do alter ego aí, da reflexão, de coisas que você pensa, porque a sua tirinha segue essa categoria, né? Ela segue os seus pensamentos, às vezes a situação do dia a dia, coisas que você achar, que você pensou e acha engraçado, e desenha, acaba postando, né? Você cria o seu roteirinho. E vê que milhões, literalmente milhões de pessoas passaram por aquela mesma situação e comentam, e marcam namorado, e marcam namorada. Às vezes marcam amante, porque eu já vi. Então. Eu já vi. Então, tipo, eu acho muito foda. Você tinha comentado sobre que cada um vai receber de um jeito diferente, né? Cara, isso também é outra coisa muito engraçada. Às vezes eu posto uma coisa pensando, tipo, cara, sei lá, tinha uma tirinha, por exemplo, que eu falava sobre a presença, tipo, sentir o amor da pessoa em todas as formas, porque Eu não conseguia ver. Enfim, uma parada muito louca. Depois, se quiserem, tia, tá lá, vocês vão ver. Enfim, tipo, tinha gente falando, tipo, nossa, tá falando de Deus, tá falando de luto. E eu fiquei, caraca, mano, são coisas que eu nunca nem tinha pensado, assim, mas... Interpretação é muito vasta, né, da galera. É, tá, isso assim, tanto pro bem quanto pro mal, que tem uma tirinha minha que eu fiz que, nossa, mano, era sobre um arco-íris, falando sobre... Nossa, como eu sei. Né, que era sobre a gente ter que separar as cores e tudo mais pra poder entender melhor o que a gente tá sentindo, sabe? Senão vira tudo uma cor cinza esquisita. Quão homofóbica você foi chamada? Não, mano, não foi nem homofóbica, tipo assim, eu... Anos depois eu entrei naquela tirinha, tipo, uns 9 meses depois. Véi, o que tinha de comentário de gente que era anti-casamento interracial? Você não tá me entendendo. Nossa. Véi, meu Deus. Bizarro. Tipo, eu pensei, cara, uma parada que eu tava falando de sentimento, o pessoal entendeu que eu tava sendo anti, sei lá, islã, tá ligado? Sei lá. Caraca. A gente só teve uma situação dessa mais séria dentro do podcast. Foi com... A gente fez um com um nossos amigos. É, nossos amigos do Hangar 18. A gente fez um cast sobre teorias da conspiração e meu amigo, maçonaria, Illuminati, todo mundo. Mano, foi cada feedback de ameaça. Aí vocês não sabem o que é a verdadeira verdade. E não sei o que, não enxergam a luz no meio da escuridão. E a gente rachando de rir, porque é o que dá pra fazer, saca? E cada um interpreta de uma forma mesmo. E eu acho que boa parte. A arte, ela depende disso. A arte, ela vive de interpretações pessoais de cada um. E apesar de pessoais de cada um serem a mesma coisa, cara, uma pessoa vê de uma forma, outra pessoa vê de outra, duas pessoas podem ver do mesmo jeito, só que intensidades diferentes. É isso, cara, cada um curte do jeito que dá. E eu acho isso interessante. Por isso que eu não gosto muito também de explicar, tipo, quando eu faço uma arte meio abstrata, eu não curto muito explicar o que eu quis sentir com aquilo, o que eu quis passar com aquilo, que eu acho que é o significado construído, assim, no coletivo, sabe? E eu não gosto de tolir a interpretação dos outros, sei lá, mas é isso aí. Uhum. E Rainer, você tem esse contato mais direto com o público, esse tipo de feedback, ou o seu vai mais para uma parte empresarial, que o pessoal chega e fala assim, senta na mesa com uma maleta de dólares e fala, tá bom essa porra aí, bora mandar produzir, ou então o cara fala, não foi nesse essa merda nem fudendo, foda-se. Eu tenho muito pouco contato, né, com a galera, com o público em si, né, a gente deve, a minha vontade justamente de começar a ter isso maior, exatamente quando a gente começar a liberar, ter nossas animações a público, etc. E aí sim tem um feedback dessa questão do significado das coisas, porque a real é que o que eu desenho, o que eu posto na internet, não, nada é trabalho, sabe? Eu só posto coisas, tipo, que eu desenho, sei lá, pra me divertir, sabe? Tipo, e com toda essa minha inspiração de anime, blá blá blá, o que você vai ver lá é gente correndo, gente pulando, gente fazendo coisas dinâmicas e designs exagerados, tá ligado? Então são bem... assim, tudo tem significado, né? Porque todo design tem algum significado proposital ou não. As cores e tudo mais. Também, independente do que você quer. Então, mas eu só gosto de trazer muito questão de movimento e de corpo no meu desenho, assim, sabe? Então, eu não tenho muito essa questão, não, saca? Mas isso é complexo, né? Tipo, a galera que trabalha com arte, assim, a gente é produtor de conteúdo, independente do nosso tamanho, né? Então, a gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente posta, que a gente faz. Assim, mínima, né? Assim, se você não posta, por que você chegou nesse ponto? Por que você chegou? O que você tá querendo dizer? Quem que você ofendeu? Pode falar, velho. Não, ninguém tá vendo, eu tô falando justamente. Tô sentindo. Quem? Responsabilidade, tá? Igual, tipo, tem uma parada muito grande na galera fazendo muito, sei lá, a galera da arte fazendo nosso safe work, tá ligado? Fazendo muita... gente, tipo, acho que tem uns 2 anos que, tipo, tem muita gente que começou, quer saber, foda-se, vou começar a postar, e as pessoas que se ofendam, tá ligado? E aí, tem esse movimento mesmo. E às vezes me dá uma vontade, assim, só que eu falo assim, não, sabe? Eu fico só, tipo, contido, assim, eu faço meus avisos, mas eu não posto nada, assim, também, sabe? Justamente porque eu não sei como que as pessoas vão reagir, tá ligado? Também. Tem vezes que eu tenho uma ideia de tirinha e eu prefiro não postar, porque eu acho que nem às vezes questão de, tipo, se autocensurar, mas também de, tipo, cara, quem eu quero permitir que se ofenda, sabe? Sim. Pode falar. Não, pode falar, eu tô curiosa também o que você vai falar. Não, é só porque eu sei que também que tem, sei lá, tem criança que me segue, eu fico bolado, tá ligado? Ah, certo. E tipo, sei lá, mas qualquer pessoa que tiver um número relativamente alto de seguidor, vai ter criança vendo, saca? Então, tipo, só que as pessoas não estão ligando, sei lá o quê, mas eu fico, tipo, eu fico me contendo pra fazer as paradas meio light, assim, pra manter um público geral, assim, saca? E eu... acaba parecendo um pouco com o que eu faço dentro do meu trabalho, que é colocar as coisas dentro de uma coisa aceitável. Uhum. Justo. Pô, no meu caso, tem coisas que... que eu já precisei tirar, assim, no meu Instagram, porque a recepção não foi... tipo, não é que não foi boa, mas, sei lá, eu me sinto mal quando eu vejo que tem gente que não se sentiu bem com aquele conteúdo, tá ligado? Sim, também sem juízo de valor com quem prefere deixar e tudo mais, mas não acho que não representa muito meu trabalho, tá ligado? Tipo, tem de criar um espaço que pessoas se sintam mal, sabe? Então... Sim. Até porque é tudo tão fofinho, apesar das mensagens de duplo sentido em algumas chaves. E é meio engraçado, porque eu não sei se, Rainer, você reparou isso, mas tipo, eu vejo uma diferença de público pro Instagram, pro Twitter e pro Facebook, por exemplo. É, no Instagram, eu posto conteúdos mais pro público geral, né? É, mas agora, tipo, pro Twitter, a galera é muito porra louca, assim, sabe? Não, não, tipo... não. Twitter é a terra sem lei, cara. Twitter é a terra sem lei total. Então, hoje eu tava ensinando a menina que faz que ela é lead de cenário do aquele Desencantado, aquele aqui do Matt Groening, do Netflix. A menina que ela é lead e tal, ela falou, pô, tem um monte de brasileiro e tal aqui me seguindo, muito legal e tal, vocês são legais e tal. Tô até aprendendo português. Eu fui lá ensinar ela a falar português, ensinando pra ela como falar no way em português. Eu falei assim, teu cu. E aí botei lá. Nossa, cara. Ai, você foi brasileiro, parabéns. Selo brasileiridade. E ela me segue e tal, saca? Eu falei, e ela falou, obrigado, Rainer, manda ver. É que tipo, pô, Twitter é uma zoeira da porra, né, cara? Justamente, eu me sinto um pouco mais. E amanhã ela manda, em vez de bom dia, ela manda até o cu. Aí todo mundo, amanhã chove o Twitter da coitada dela, cara. Um abraço pra ela, aliás. Eu não zoei ela nesse sentido, porque eu botei todas as frases que eu botei, elas eram meio engraçadinhas, tá ligado? E nenhuma zoava ela em si. Então, tava valendo. Eu acho não, que não, não ela, mas às vezes vai que ela pega pilha nessa, entendeu? Ela fala, nossa, eu vou colocar essa porque essa daqui é curtinha, é melhor, eu acho mais fofa. Ela manda um teu cu às 8 da manhã. Aí... É, mas tipo, o Twitter é até sem ler, né? Ela concorda com a Cecília. Tipo, tem vezes que eu faço, por uma mesma tirinha, eu faço dois roteiros, por exemplo. Tipo, tem uma do Bolsonaro que eu fiz, Bolsonaro não. É, que o roteiro era... Pô, tem uma coisa do jovem dia que o jovem de hoje em dia não consegue parar de pensar, algo assim. Aí o próximo quadro era Presidente Filho da Puta. Esse foi o roteiro pro Twitter, pro Instagram. Aí pro Twitter eu coloquei Facada Maldada do Caralho. Eu tenho as duas imagens salvas, inclusive. É tipo a versão censurada e a versão original, assim. Não, mas é porque realmente me dá a sensação que no Insta, pro artista, ele é mais sensível, e foi o que a Cecília falou. Tem um público muito seleto e mais fofo e mais cult e mais politizado e não sei o que no Insta. E que, tipo assim, gera denúncia. O Instagram é bem chatinho com uma porrada de coisa. Agora, cara, mano, no Twitter, você posta a foto do seu cu com a moeda de R$1 em cima. Mano, foda-se. Tipo assim, a galera só vai curtir e compartilhar isso. Cara, e é foda, porque assim, eu já tive uma tirinha minha que foi banida do Instagram, né? Sim, brother, é muito sensível. E, brother, assim, não é uma coisa que dá pra brincar, porque, tipo, eu sou autônoma, tá ligado? Num trabalho, não tem nenhum vínculo empregatício, sou eu e eu. E a maior parte da minha renda sai de freelas que eu ganho no Instagram, tá ligado? Aí, velho, como é que eu posso brincar com isso? Tipo, aí depois minha conta cai e eu fico com o cu na mão, sabe? Não, justo. Pois é, tem que ter muito mais cuidado. E eu fico meio, assim, meio puta, porque tem uma galera que não entende, às vezes, acha que, tipo, não, porque você tá deixando, sei lá, ir pelo sistema, sei lá, porque eu fico, velho, paga minhas contas então, filha da puta, já que eu tô indo pelo sistema. Caiu no jogo do sistema. Porra. E como vocês estão lidando aí durante a quarentena com a carreira e os negócios e tudo mais? Você, Cecília, por exemplo, que abriu lojinha aí, tá vendendo moletom, máscara, e o Brasil inteiro comprando as coisas da Cortumante. É meio engraçado porque quando a quarentena começou, eu fiquei meio desesperada, assim. Não desesperada, mas eu tava meio pessimista, porque, cara, se bate uma crise, as pessoas vão deixar de comprar arte, tá ligado? Porque é um supérfluo. Não é uma coisa essencial, eu reconheço isso. Agora, aconteceu o contrário. As pessoas começaram a comprar mais comigo porque estavam evitando de ir em loja pra poder comprar, sei lá, presente de namorados, por exemplo, tá ligado? Foi o mês que eu mais faturei, assim, porque as pessoas estavam priorizando o presente digital. Então, pô, nesse sentido, até que, tipo, foi muito melhor do que eu esperava. É engraçado que comparando com outros anos foi até... eu acabei faturando mais. Obviamente, gente, eu não tô fazendo uma propaganda da quarentena e do coronavírus. Pau no cu desse micróbio. Mas... mas assim, tô conseguindo me estabilizar e... E tô conseguindo faturar bem. Tipo, eu de fonte de renda, assim, vem dos freelas, né? É a lojinha. E tinha os eventos, né? Que agora não tem mais, mas eu compensa assim. E tinha os eventos e agora realmente não tem mais. É, mas em compensação aumentou as vendas da loja e dos filas, né? Então, tipo, acabei, tipo, ok. E a ideia da loja surgiu, como surgiu? Cara, foi de uma necessidade mesmo, porque o que acontece? Em 2018 eu fui pra Comic Con, né? E depois disso muita gente veio me perguntar no Instagram onde é que comprava as paradas da Comic Con que tinha visto, um amigo comprou, sei lá. E não dava pra ficar vendendo pelo Instagram, né? Não tinha como. Aí eu criei a loja. E assim, no início era só eu e Deus e a fé. E me consumiu um puta tempo. Porque, cara, ficar empacotando coisa enquanto eu podia estar desenhando é uma pica, sabe? Mas, cara, tá crescendo. A gente tá com meta. Eu acabei... Uma agência de consultoria tipo, fechou comigo e tal, daí eles, que são esses dois caras que também me ajudam, tá ligado? Tipo, eles pensam no marketing, eu executo, então, tipo, tá ótimo, assim, só com a loja... Te ajuda, né, porque você não precisa ter preocupação agora em embalar nem nada, você faz o teu, os caras fazem o deles e acabou. Sim, e é ótimo, assim, tá ligado? Tipo, não sei se o quão tabu é pra vocês falar de dinheiro. Mas, tipo, Não é tabu, não. Aqui o convidado xinga, fala o que quiser. Tipo, mas, sei lá, por exemplo, antes da parceria e tal, de fechar a consultoria, a gente vendia, sei lá, um número X, daí depois colocou 3X. Tipo, eles conseguiram triplicar, tá ligado? O faturamento. Então, tipo, sim, sim. Tá porque agora tem logística, né? Sim, aí. É, sim. E tipo, cara, uma pessoa cuidando do marketing pra você, falando, pô, posta isso, faz assim, faz assado. Cara, com o moletom, por exemplo, a gente teve uma ideia. Moletom, aliás, que moletom do caralho, que coisa obrigado, bonita. Obrigado, mano. Nossa, de verdade. Tipo assim, raramente eu gosto de moletom, porque eu gosto de sentir frio. Gosto de falar assim, foda-se, vou pelado para a praia, quero sentir frio. Mano, chovendo, sabe? Eu gosto de frio e eu gosto de sentir frio. Moletom geralmente vai me impedir disso, mas o seu é um que vale a pena para as pessoas olharem. Porra, é aquela menina do Instagram polêmica, né? Aí é ela mesmo. Polêmica. E foi muito bom, mano. Porque, tipo, no moletom, por exemplo, a gente fez a pré-venda, né? A gente ainda não começou a vender, porque o moletom tá sendo produzido ainda. A gente fechou a pré-venda pra serem produzidos. E, brother, a gente vendeu tudo, tipo, em 2 dias, assim. Foi surreal. A gente tinha feito um período, tipo, de mais de 100 moletons. Ah, mas ficou cara, bonito, porque vocês fizeram um videozinho, stories e tudo mais, de você levantando o moletom e o seu corpo é a sua arte, né? Aquilo lá, assim, é incrível, velho, de verdade. Eu fiquei, tipo assim, falei, não, mano, eu não preciso nem, tipo assim, você já olha e fala, mano, eu preciso do moletom, eu quero comprar porque eu quero sentir que quando eu estiver tirando o moletom, eu vou virar arte. Sei que essa foi a ideia do marketing, parabéns, porque foi essa ideia que passou pra mim. Ai, não vou dizer que foram eles que pensaram que não foi tão bem assim, foi trabalho em conjunto. Mas é que tipo, sabe, esses vagabundos é pra isso. É, exato. Pode falar. A gente sabe de quem dói no seu bolso, né? No deles. Não, eles tiveram um trabalho muito fino, de tipo, a ideia dos 5, 4, 3, 2, 1 foram eles e tal, que pensaram. Tipo, quando a gente foi. Gente, se eu tô me estendendo demais falando dos moletons, pode me cortar, tá? Porque eu me empolgo pra não, falar. Não, pode falar. Cara, é porque é algo que eu vou. Já vou deixar aqui, episódio 100 do Fuleiros e tal. A gente vai sortear um dos moletons, né? Um moletom, o kitzinho, no caso, né? Porque não vem só o moletom, né? Vem um kit. Você pode até explicar isso melhor depois, que realmente eu não lembro agora. Kit que vem a máscara, né? E mais 2 prints, que aí você escolhe entre todos os prints que já estão disponíveis na loja e outros 4 prints exclusivos que a gente ainda não lançou. Então, tipo, o do sorteio vai ser o do Avatar, que é o meu predileto, e se bem que eu acho que eu vou ficar com ele. sem julgamento. Mas... Mas aí é isso, daí... Pô, ia falar mais uma parada, só que eu esqueci, caralho. Ah, é, não, uma outra ideia que os meninos tiveram, que eu achei muito bom, acho até que vale a pena compartilhar, que, tipo, cara, a gente fez um convite, de, tipo, é... Porque, cara, eu vou dar uma volta, tá? É, já vou avisando. Mas, tipo assim, aqui a... Eles tinham feito um convite convidando as pessoas pra poderem comprar o carro deles novo, tá ligado? Que, tipo, não é uma parada de compre isso, por favor, é uma parada de, olha só, eu estou te convidando a comprar um produto meu, que é muito bom. É, eles deram um carro? Não me deu um carro. Mas a gente pensou em fazer esse convite, caralho, tá ligado? Sim, caralho, se a gente tivesse lá um carro, eu ia falar, não, a gente tá falando com outro nível de artista aqui, né, Rainer? Caralho, não tá podendo, hein, cacete? Porra. Ah, Fred, que o Fred tá muito caladinho. Tá muito triste. Esse é o meu segredo, né? Eu tô sempre triste. Essa quarentena, ela, pra não surtar, como eu já tava falando, né? The Road está na Amazon por apenas $2,99. Inclusive, gente, que estão os ouvintes, vão lá, comprem. É, eu tinha o projeto de The Road pra fazer, porque assim, quem tá ouvindo já deve saber, mas eu vou repetir, eu não trabalho, diferente do Agri aqui no Cast, eu não trabalho profissionalmente com ilustração, desenho e quadrinhos, né? É, e isso eu faço no meu tempo livre, só que durante a quarentena, a gente entrou em recesso, eu leciono artes e inglês pro estado, e a gente entrou de recesso. O recesso foi durante a pandemia, que inicialmente era 15 dias, foi para 30, 90 e tá até agora. E aí o que acontece? Eu aproveitei esse projeto do The Road, que tinha para fazer, para colocar em prática já há alguns anos, ó. Eu aproveitei para colocar agora durante a pandemia, né? Então, eu aproveitei esse tempo aí, trabalhando cerca de 12 horas por dia, às vezes até mais. E pro pessoal me mandar mensagem falando, ai, que demora é essa pra sair essas páginas aí? Né? Tipo assim. Fez catarse? Não fiz catarse porque eu tô... Ué, quem tá te cobrando? Quem é esse filho da puta que tá te cobrando? O pessoal que comprou o primeiro capítulo. Porque eu tô... Ah, então é a segunda versão aí. Nossa, é porque assim, eu liberei o primeiro capítulo, eu ia fazer o seguinte, The Road, ela é uma HQ sobre política, é um Breaking Bad em quadrinhos. O Felipe, não sei se já leu aí, mas o Tio Harvey tivesse que ia fazer essa... Já li. É um Breaking Bad em quadrinhos, é onde não, eu aplico... E até um enquadramento, a escolha de paleta de cores, palavras, nossa, todo o conceito de Breaking Bad tá ali, cara. E é, eu acho muito... Escreveu, sim, eu escrevo e desenho. Sim, o Fred é roteirista. Ele é roteirista, sim. Então ele roteiriza tudo, cara. Por isso que eu falo que, às vezes, ele passa uma madrugada, tô sendo generoso, umas três madrugadas montando uma página só. Porque, cara... É muito tempo. Como eu produzo as páginas, eu vou soltando, às vezes, o making off no stories do Instagram. Então o que acontece? É, sem dar spoiler, né? Porque a pessoa não faz ideia, porque não tem texto nem nada. Um dos comentários mais recentes é que, tipo assim, eu posto um monte de coisa e nunca é que sai, né? Nunca é que sai as novas. Como que demora isso tudo? Como que demora 3 meses pra sair 20 páginas? Isso é um absurdo, né? Sendo que, na verdade, eu demoro uma semana quase pra fazer cada página, em função das alterações de roteiro, que às vezes tem que alterar o roteiro, às vezes tem que alterar alguns... Mas você vai... agora a gente saindo aqui da coisa, entrando justamente na arte, porque eu fiquei curioso do teu processo aí, no caso, você vai escrevendo enquanto desenha? A história já tá toda completa, o ponto A pro ponto B já tá feito, porém, como ele vai acontecer, isso é... É um mistério, literalmente. Pro Fred, o Fred é na... Mano, o Fred, assim, tá lá, ele desenha, isso eu já vi, ele fez isso com a HQ do Foleiros. Ele desenha tudo numa folha de papel, desenha lá, faz os rascunhos e tudo mais. Ele coloca até os balões e blá blá blá, as palavras lá dentro e tudo. Mano, mas na hora, praticamente é outra arte, sabe? Praticamente. Ele só roteiriza da forma que, tipo assim, vai caber bem na cabeça dele. E só na cabeça dele sabe como vai ficar no final das contas, sabe? Eu acho muito interessante. Então, como que eu escrevo? Eu tenho a história já na cabeça, eu tenho as mensagens, eu tenho os signos que eu quero inserir ali. E eu sei os pontos do ponto A pro ponto B, do ponto B pro ponto C. Eu sei aonde a história tem que ir. Agora, como ela vai, às vezes muda, entende? Por exemplo, no segundo capítulo tem uma cena. O segundo capítulo é o seguinte: tem um personagem, que é um personagem aí, não posso dar muito spoiler, mas que ele tem que conseguir capturar uma mulher num hotel. Num hotel que é dela, que ela é proprietária. E a mulher, ela fecha ela fecha a porta do depósito e ele fica do lado de fora. Eu sei que ele tem que conseguir capturar ela, ok, mas como que ele vai fazer? Ele tem que quebrar essa porta, mas como que ele vai quebrar? Ele vai dar um tiro de 12 na porta? Ele vai quebrar essa porta com o quê? Com um tiro de incêndio? Como é que ele vai fazer isso? Então esses pequenos detalhes eu vou, entendeu, mudando às vezes, porque eu imagino uma composição melhor. Eu imagino, não, se ele der um tiro aqui, isso não vai funcionar para a história, porque a história ela não apela muito para a questão da violência, isso seria exagero demais. A minha história ela é muito mais comedida, é muito mais mundana, então seria mais interessante ele quebrar... Marasmo. É muito marasmo, não tem muita ação. Uhum. Então seria, de repente, mais interessante ele quebrar isso aqui como qualquer outra pessoa quebraria, né? Tentar, de repente, usar o que ele tem aqui de mais pesado, um pedaço de ferro, alguma coisa. Então essas pequenas mudanças, elas são orgânicas e acontecem. Agora, todo não muda. Eu já tenho isso escrito e aquilo vai acontecer. Então, esse é o meu processo de criação. O roteiro, ele tem que seguir aquela linha, porque em função do que eu quero dizer com aquilo. Tem uma mensagem que tem que ser passada. Essa mensagem, inclusive em The Road, são três mensagens. Você tem a literal. Três narrativas ocorrendo ao mesmo tempo também, né? Praticamente. Acontecendo, né? Você tem a literal, você tem a alegórica e você tem uma narrativa que fica nas entrelinhas, que conta uma outra história em paralelo com a primeira. E aí eu não posso me dar ao luxo de, in the road, escrever na louca. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo para não escrever qualquer coisa. Muita influência aí do Tio Alamu e do nosso consagrado Neil Gaiman em Sandman, que conversa demais, é muito diálogo. Então, quem for ler The Road, se prepare, que tem muito diálogo e muita política envolvida, tá, gente? Muito bom, muito bom. Prestei atenção em nada que você falou aqui, mas acabei de comprar aqui na Amazon. E é o que importa. Eu tava falando aí, eu tava aqui pensando, eu tô aqui na dúvida se eu sou tão burro que eu não sei nem se eu comprei ou não. Eu tô aqui na Quem compra tipo pagamento faturado. Quem compra a primeira. Quem compra o primeiro capítulo, leva o segundo e o terceiro de grátis. Na hora que sair, já vai aparecer no seu Kindle aí. O segundo e o capítulo de grátis. Tem muito. É bom que apareça aqui então, porque eu não tô vendo. Tem nada, muito. Não. Mas. Mandou. Pois é, mas muito louco esse processo aí. Deus me livre. O Fred eu admiro ele muito por causa disso, do artista que ele é nesse aspecto, porque ele tem literalmente dois empregos, né, que é escola e não sei o que, e vida, né, tem a vida e tem a ilustração. E, mano, fazer um roteiro, assim, né, sem mentira, às vezes eu bugo pra escrever descrição do episódio, tanto que a maioria das descrições que eu faço são uma merda. O Fred que vai lá e arruma, coloca uma palavra melhor ou outra. Então, tipo assim... O cara desenha, aí ele. Eu fico imaginando você parando de desenhar o que você tá fazendo lá na cena, você pensa, talvez seja melhor assim. Você vai lá, apaga e faz melhor, sabe? Cara, é muito trabalho, cara. Teve uma cara. Página que eu refiz ela 10 vezes. Curiosamente, é a página 10. Deus me livre. Mas é que eu falo, na minha cabeça não faz sentido esse processo, é loucura. Não faz, até você ver os rascunhos que ele posta, sabe, nos stories e tudo mais. Aí você começa a entender mais ou menos como funciona a cabeça do Fred nesse sentido criativo. Eu realmente demorei também um tempo, porque quando ele fazia a HQ do Fuleiros, aliás, ouvintes ou todo mundo tem aí lá no nosso site, as duas edições, que tem muita gente morrendo, né? Esse ano foi o ano que mais morreu. Integrante do Fuleiros, morreu todo que mundo. Isso? E morreu estripado. A HQ lá é... Eu morri com o pescoço virado. Quebrou literalmente, quebrar, olhando pra trás. O José morreu com o braço atravessando o cara, peito dele, né? Sim, sim. O Gabão com um oco bem no meio do peito. Literalmente do tamanho do... O Superman. Do... É porque eu entendo, sei lá, reescrever a página 10 vezes. Agora, redesenhar... Tipo, é porque, assim, essa página... Sou contra esse processo É porque nessa página... E tem a ver com o roteiro. Porque nessa página específica, o personagem protagonista ia se encontrar com alguém que tinha uma informação para ele. Que ia passar um envelope para ele. Só que... A página original, ele parava o carro no meio da estrada, tipo aquelas estradas de Breaking Bad, sabe? Que é bem no meio do desertão lá. Ele parava tudo o carro, mais, a pessoa tava esperando ele e entrava. E aí eu fiquei assim, cara, isso não faz muito sentido. Esse personagem, essa personagem, eu vou ter que desenvolver ela depois. O que ela tá fazendo aqui no meio do nada? Eu preciso que essa personagem interaja com ele e tal. A função dela no momento é entregar esse envelope, mas ela não pode estar no meio do nada. Aí eu coloquei uma lanchonete. Ela estaria numa lanchonete, e aí ele pararia o carro na lanchonete. Não funcionou também, ficou ridículo. E aí eu fui tentando várias alternativas. Clichêzão, né? Clichêzão. Ia ficar muito clichê. Agora que eu parei pra pensar, ficou mais bazé ficaria possível. Ficaria muito clichê mesmo. Aí. Eu quero saber o que a Cecília achou da sinopse da sua série, porque a Cecília não falou nenhuma opinião e eu quero saber da opinião dela. Porque eu tava fazendo a compra aqui e ela tava fazendo questão. Pô, eu achei irado, cara. Eu tô até vendo também quando vocês falam. Pensando em comprar. Tem muita influência aí do Brian Azzarello, do pra quem já liu o Brian Azzarello. E, tipo, você comentou que tinha muito, muito diálogo, mas, pô, eu me amarro nisso, tipo, em HQ com um carregado de roteiro. Eu vou dar um adendo aqui que o Fred tava gostando da menina, não sei se ele ainda gosta, e ele transformou a menina em personagem do livro. E a arte ficou maravilhosa. E a arte é sensacional. Vou até baixar aqui e mandar aqui no Discord. Eu comecei a falar de roteiro e eu tenho muito interesse justamente em ver o que a galera escreve, assim, tá ligado? Porque, tipo, assim, eu tô sempre olhando algumas coisinhas e tal, produção brasileira. E tem muita gente. Trata aí o Fred. Ele vai escrever bem. Tem muita gente que tá, tipo. Que tá desenhando. A gente, no Brasil, agora a gente tá com vários desenhistas muito bons, assim, a galera que manda muito bem no desenho. Mas de roteiro, nem tanto, assim, saca? Tipo, galera, é muito complicado, assim, porque mesmo junto com a área de desenho. Eu acho que a minha teoria é porque é mais fácil de fazer dinheiro com desenho, sabe? E olha que é difícil fazer dinheiro com desenho. Mas é porque. Não é mais fácil, mas eu falo. Não é mais fácil, é mais comercial do que você vender palavras. Não, justamente, porque eu tô falando que é mais fácil fazer dinheiro. Ponto, assim. Não é mais fácil fazer. É mais fácil fazer dinheiro. Então eu acho que a galera acaba desistindo antes de a galera fazer roteiro, porque a pessoa tá lá escrevendo e fala assim: tá bom, o que eu faço? Não dá pra botar no Instagram pra ninguém dar like nos meus desenhos. Nos textos, né? Bota no Twitter. Bota no Twitter o que? Umas frases lá pra pessoa também ganhar like lá. Então, tipo, é difícil comercializar, né, as palavras. E eu acho que rola uma dissonância aí, né, também. Porque, tipo, por outro lado também, em estúdio, quem recebe mais são os roteiristas, não, tipo, quem, tá ligado? Sim, sim, tipo, sim, tem um grupo sim, muito sim. mais seleto. Sempre foi assim, né, também. Uhum. Tipo, o texto vem antes e tudo mais. Então é meio engraçado essa dissonância de, tipo, pô, apesar de ser mais vender mais rápido, né, porque é uma parada visual, no interno, tipo, é meio que contrário, assim, a hierarquia, sei lá. Mas é porque é um pouco, eu gosto de estar falando, é um pouco mais difícil, porque, tipo, você tendo o texto pronto, cara, o artista, né, o desenhista, vai lá e faz em cima disso da melhor forma possível, às vezes com toda a liberdade criativa, ou não, né, porque a gente sabe que não é bem assim. É o que o Gaiman faz, né, o Neil Gaiman, ele é diferente dos outros roteiristas e escritores, porque o Gaiman, ele escreve o que ele quer em cada quadrinho, né, ele fala, olha, esse quadrinho... Sim, sim, ele escolhe cada balão, ele sabe o que vai e o que vai ter de desenho. Eu mandei aí no Discord pra vocês escreve verem. Exatamente. Eu vou mandar aqui algumas cenas aqui do segundo capítulo que vocês vão ver em primeira mão. Pera aí. Eita! Exclusividade. Pô, acabei de comprar aqui, hein? É? Você vai ganhar o 2 e 3. No céu aparece o quê quando você compra? O Ryan realmente não conseguiu, gente. qual é a relação, a do Fred eu já até sei as respostas, as relações que vocês têm aí com o cliente, você que faz freela, por exemplo, como é que tá sendo? Não só na quarentena agora, mas antes também. Como sempre foi? Quais são os principais desafios, problemas, casos inusitados? Se vocês têm aí, só janguei na roda. Então, acontece o seguinte, em relação ao cliente, é mais colegas mesmo, é o pessoal que tá fazendo pós e acaba escolhendo quadrinhos e não entende nada de quadrinhos, né? Porque tem aquele projeto, os professores podem oferecer um projeto acadêmico, educacional, que pode ser aprovado e pode até ser usado em sala de aula. E alguns professores, quando estão fazendo isso, eles pedem para que eu faça quadrinhos, às vezes para apresentar em sala de aula mesmo, às vezes para como um trabalho de encerramento de curso, um TCC, uma coisa do tipo. E o que acontece? Esses trabalhos que eu pego, sabe, para fazer quadrinhos. E aí gera aquele problemaço, que é o cara que não sabe como funciona a linguagem do quadrinho e quer ficar dando pitaco. Por exemplo, o último que eu peguei, eu até acho que mandei lá no grupo, que o pistola, eu fiquei pistola. Porque a. Foi aquela mulher. Foi aquela mulher. Eu tô falando, acho que. Nossa, pós, que ódio. Que ódio. Mestrado em matemática, em física. E aí o. Não, é física, era física. Até onde eu me lembro era física. E o quadrinho era um grupo de alunos que era oferecido desafios a eles na sala de aula. E eles iam resolver termodinâmica, aquelas coisas. E aí eles iam pra prática. E aí o que ela me faz? Ela fala, vou te mandar um roteiro. Ok. Aí ela me manda o roteiro. Ela falou assim: ó, eu quero que o quadrinho tenha 20 páginas. Falei, tudo bem, vou te mandar o roteiro. Falei, tudo bem. Aí ela me manda 20 páginas escritas para que o quadrinho tivesse. ela mandou literalmente o mestrado dela. Para que o literalmente quadrinho, o bloco de mestrado dela. Para que o quadrinho tivesse 20 páginas. E ela perguntou assim: tá, 20 páginas dá conta? Eu falei: olha, 20 páginas é muita coisa de quadrinho para desenhar e você quer um período de tempo muito curto. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho que lecionar também. Então assim, eu vou ter que cobrar por página aí. E aí eu tenho que cobrar aí uns 100 reais por página. Aí o que acontece? Ela falou, não, tudo bem, não é problema. Então, dinheiro não é problema? Caraca, aí sim, isso que é um cliente bom. Fala, dinheiro não é problema. Calma. Essa história é muito melhor. Cara, essa história mandou, é muito melhor. Ela mandou as páginas, era texto puro. Isso ia dar muito mais página. E as descrições era tipo assim: Pedrinho está no final da sala. Pedrinho levanta a mão e fala com o Juninho, que está na frente, sentado no banco da frente. Então o Juninho se levanta e bate no ombro de Pedrinho. Como se o Juninho estava sentado na frente? Ele bate no ombro do Juninho. Você fala, professora, e o contexto? E a continuidade? Cara, como é que era fica? Muito. Não, sem contar que a gente encontrou vários erros de matemática. Não, aí, em tudo que ela fez. Que e ela estava fazendo parte, mestrado. Eu tive que aprender tudo sobre termodinâmica e para poder escrever o roteiro. Eu reescrevi o roteiro, porque o roteiro dela não prestava. E aí fiz a HQ que me saiu de graça praticamente, porque não pagou o valor do estresse que eu passei para desenhar aquela HQ, cara. Então esse é o tipo de cliente que eu pego aí, né? Nada muito. Nossa, quando não é isso, é gente respeito. Me chamando para pintar parede. Eu não pinto parede, gente. Eu faço quadrinhos, não tem nada. Eu não sei mexer com pincel de tinta. A Vimarquette veio falando sobre isso quando ela participou com a gente, que ela virou e falou que na casa dela todo mundo acha que ela tem a mão boa para fazer as coisas. Quebra uma coisa? Ah, dá lá pra Vi pra ela colar. Ah, não sei o que, tem alguma coisa pra pregar? Ele, não, a Vi vai fazer isso aqui melhor do que qualquer outra pessoa, só porque ela desenha bem, entendeu? Ela falou, inclusive, que gosta de pintar parede, né? Falou isso lá. É verdade, ela gosta de pintar parede. Artista raiz aí, artista raiz. E aí, Cecília, e os clientes? Os clientes arrombados e chatos ou os clientes fofinhos? Quais que você tem mais? Eu acho que meus clientes são muito bons, assim, eu acho que não tem nada pra reclamar, tipo, eu acho que por rolar também uma admiração e tudo mais, aquele lance de não querer comprar só arte, querer comprar, tipo... Você. A emoção. A pessoa pode falar, tá, Cecília, ligado? Está em casa, Cecília está aqui em casa agora e ninguém eu pode tirar de mim. Eu tenho uma Cecília igual aqueles artistas, né, que, tipo, que falam o nome do artista. É. Você não fala o nome da arte, né, eu tenho uma Cecília na minha parede. Tipo, volta e meia, só que tem uns clientes com umas ideias meio botas, assim, a gente tem que seguir, né? Porque... É o dinheiro. Eu não sei se isso é uma coisa do nosso meio, assim, profissional, mais de arte, E quando eu também, é uma coisa que eu reparei, assim, que com clientes maiores, com grandões, ele sempre também rola de tentar criar uma relação, tipo, de amigo, tá ligado? Tipo, quando, na troca de e-mails, por exemplo, cara, quando eu tava trabalhando com uma empresa, não sei se pode falar os nomes, tipo, eu lembro que a mina de marketing, quando tava tratando comigo, ela chamava assim, oi querida, oi amore. E velho. E eu achei engraçado, porque assim, eu sempre achava que era uma parada esporádica, só que, cara, quando eu entro outros jogos, tipo, cara, com... Tipo, era sempre a mesma vibe, tá ligado? Eles sempre tentam puxar pra um lado mais, mais descontraído. Eu acho que é por causa... Porque a gente é artista e pensa que a gente gosta, sabe? Que é maconheiro, que é maconheiro, da paz e amor... Que vem de maçã. É engraçado que, tipo, eu sou uma pessoa que não gosta de burocracia, mas com essas coisas eu não curto tanto. Tipo, eu gosto da formalidade quando é uma parada formal, sabe? Uhum. Tipo assim, você tá tratando com a empresa, você não tá tratando com o seu mega fã que te segue desde o primeiro. Não, você simplesmente tá querendo entregar o trabalho e receber da melhor forma possível, que tudo ocorra bem. Se a pessoa te chama de amor, isso me irrita de vez em quando eu tô lendo feedback, eu tenho que admitir. Você tem intimidade que não precisa, sabe? Às vezes eu fico assim... Mas no podcast é difícil, né? Justamente porque... Não, é impossível. Não existe. Ela trouxe mais cedo aí, justamente. Que ela trouxe mais cedo da questão de, tipo, as pessoas ir lá falar com ela e, tipo, meio que nesse esquema de intimidade e tal, porque já segue as coisas, as palavras dela e tal, e muita coisa, às vezes. Às vezes muito tempo. E no podcast que a pessoa fica falando aqui, na cabeça da pessoa funciona como se ela estivesse junto com ela. Então você é amigo dela. Assim, Cara, isso não é que me irrita, só que às vezes você não tá no clima, sabe? Às vezes você só quer ler uma parada normal. Você só quer ler uma parada normal. E tipo, é meio foda que quando eu vou sei lá, responder o e-mail dessas pessoas, eu fico meio na dúvida se eu chamo elas pelo apelido também, sabe? Se eu entro na vibe e falo, oi Marizinha, só tá ligado? Tudo bem? É constrangimento, né, no final das contas. Sei lá, mas... Porque tipo, sei lá, se tem uma pessoa pra mediar essa negociação, você pensa que, beleza, fulano... Sei lá, você pode transferir um pouco a culpa, sabe? Dividir um pouco a culpa, mas quando é só você, você fica tipo, meu trabalho é uma merda, meu Deus. Então, rola isso. Mas do outro lado também é bom, né? Tipo, quando você consegue uma proposta maneira, tipo, caralho, me escolheram, e aí? É isso, da hora. Não, só ia comentar, tipo, mas de resto, eu acho que são desafios que todo mundo passa. De tipo, sei lá, cliente pedir umas 1000 alterações muito doidas, nada a ver. Cara, isso que eu acho que dá raiva. Quando a arte tá perfeita, você fala, nossa, eu tô gostando de fazer isso aqui. A pessoa, por que você não coloca um caju dentro da orelha da pessoa? E você, tá, então, isso até que não chega a acontecer porque, por causa da fase do rascunho e tudo mais. E quando eu mando o rascunho pra aprovar, eu deixo explícito. Cara, se você aprovar o rascunho, eu não vou poder fazer alterações estruturais na arte, tá ligado? Tipo, colocar um caju na orelha dela. Um brinco e tudo mais. Um brinco, tudo bem, a gente pode fazer. Mas nunca é um brinco. Aí é que tá. Nunca é algo simples. Nunca. Cara, alteração, não existe essa alteração. Cara, cliente, nossa. Essa parada do cliente sempre tem razão, só porque tá pagando pode tudo, mano. Desconstrói essa merda aí, porque isso não existe, galera. Tem um limite, tem um limite. Com isso, eu acho que eu sou bem, bem feliz, assim, bem surpresa, porque, tipo, já rolaram e tal de pedirem alterações muito bizarras, mas era quando eu também tava meio não muito organizada com o meu trabalho, tipo, quando eu só... Tipo, cara, tem uma fase na minha vida que eu era meio wild, né? Daí eu não enviava o rascunho pra pessoa aprovar, eu só fazia e finalizava e mandava, tá ligado? Bem amadora. Cara, assim. Era no seco mesmo? Caralho, tipo... Assim, tá ligado? Sem cuspe. Daí... e aí rolava, às vezes, tem que... Pô, gastar um maior tempo refazendo alguma coisa, tá ligado? Mas agora não, sabe? Agora nunca me pediram uma alteração muito bizarra. Mas, mano, esse no caso que eu tô fazendo, tipo, cara, o cliente... Não, assim, eu não vou reclamar... Assim, dando um disclaimer, eu não tô reclamando dele e tudo mais. Só que... eu não vou nem falar, porque eu tô até comendo entrar nesse assunto. E você, Rainer, como é essa daí? Você que tem um patrão cafungando em cima de você, falando, eu quero essa merda dessa animação pra amanhã. É mais ou menos, né? Porque agora, tipo, eu sempre trabalhei produzindo animação, mas não produzindo animação propriamente dito, mas trabalhando dentro do processo de animação, né? No caso, a minha parte era basicamente de criar o conceito dos personagens das animações. E eu trabalhei muito tempo só frilo, assim. Eu trabalhei 2 anos no estúdio, depois eu passei, tipo, uns 5 anos fora. E agora eu já tô uns 2, 3 anos aí dentro do estúdio. E enquanto eu fazia frila também, então eu já tive todo tipo de cliente, já, cara, todo tipo de maluquice. Tipo, a gente falou que são, tipo, 10 anos trabalhando. Então, cara, a primeira vez que eu fiz um trampo pra fora foi pra... Até foi bem cedo, assim, tá ligado? Eu tinha uns 2 anos trabalhando. E foi o primeiro frila que eu fiz na vida, assim. Frio, assim. E aí eu recebi aquele e-mail em inglês da... Falei, pô, tô rico. Agora... Boa! Cara, se eu recebesse e-mail da... Eu ia falar a mesma coisa, eu ia pensar mesmo, porra, tô rico. E eu tinha, tipo, 19 anos, tá ligado? Então eu falei, tô rico. Nossa, agora, sim, cara, sim, aí, porra, tô rico mesmo. E daí eu pensei, porra, tô rico. Aí, cara, eu lembro que o trampo foi um trampo muito desgraçado. Foi, tipo, eles me pagaram $300 na época, 300 era... Caralho, velho. 600, uma coisa assim, tipo, não, 600. Mano, eu tô falando, Cecília, esse cara tá, ele nunca recebeu um real na vida, ele nunca deve ter visto uma nota de 5, visto não, uma nota não, de 50, pô, sabe? O Rainer, ele só recebe em dólar, libra, euro, ele não trabalha com menos. Ó, pessoas que querem contratar ele, não vem com essa porra de real, micharia, não. Já chega com a maleta de dólar, porque não, o cara só trabalha assim. Eu tô falando aqui, ó, foi tipo, então na época dava o quê? Dava tipo na convenção, dava uns mil e cem. Um no milho, quadrado, 97. Tipo, e o trabalho de 100 reais. Essa função já dava pra comprar um. Dava mais ou menos uns 1.100 reais, assim, e tipo... E foi tipo, foi umas 2 semanas de trabalho, tá ligado? Ou seja, uhum. Na época era a mesma coisa de fazer um freela pra qualquer praça, sabe? Tipo, qualquer. Ou seja, cara, eles pagaram muito mal, tipo, muito mal. Hoje, nossa, sim, hoje, cara. Nossa, eu fico revoltado e tipo. Cara, mas sabe que isso me lembrou até o que rolou com o. Por mais que, tipo, o que aconteceu na época, quando eu comentei antes que a gente sabe que eles enviam meio pra muita gente e tudo mais, essa galera quando tá fazendo marketing, tipo, rola um fenômeno, assim, de alguns artistas diminuírem muito o preço pra... Que, tipo, cara, eu quero esse nome no meu portfólio, sabe? Foda-se, pode ser de graça, entendeu? E, assim, aconteceu, acabou que os caras pagaram a galera muito mal, né? Tipo, o lance de... Sim. Sei lá, eu lembro que eu tinha feito um pacote de 8 tiras e era... Acho que a gente fechou por 5 mil o lance desse. E, cara, hoje em dia, tipo... Pro job que eu tô fazendo com esses caras de amanhã, tipo, um desenho tá saindo por muito mais que isso, tá ligado? Tipo, e aí eu tava conversando com os caras de marketing, tipo, mas, tipo, cara, eles pagaram vocês muito mal, sabe? E aí a gente percebeu que, cara, isso acontece, né? De os caras aproveitarem que é justamente pra gente ser autônomo. Tipo, saberem que a gente não vai querer cobrar muito alto porque a gente quer muito aquele nome no nosso portfólio. Porque, tipo... Mas, cara, brother, daí... E, só retomando o que eu tinha falado aqui. Pô, pior que os caras ainda estão certos, porque... Mano, quando a gente coloca esse nome no nosso portfólio, chama muita atenção. E, tipo, quando eu tinha sido aprovado pro meu último estágio, foi a primeira coisa que eles vieram perguntar. Pô, mas que job que você precisa, sabe? Tipo, dá uma moral. Então, a gente fica meio... sei lá. Muitas coisas. É só isso que eu ia tipo, não sei, você sente isso também, ô Rainer? Ah, acho que mais ou menos, assim, muita gente, assim, principalmente que eu posso botar no meu portfólio, a maioria das coisas é tudo NDA, né, igual você falou, não pode falar. Eu só posso falar que eu trabalhei pras marcas, eu não posso postar as coisas que eu faço em geral, a não ser Sério? Que saia. A não ser que saia. Assim, é porque em geral eu trabalho em coisas que não saem, esse que é o negócio, porque eu trabalho em projetos que vão se tornar projetos. Então, tipo assim, a gente tem... Cara, que frustrante, mano. Então, tipo assim, a gente tá fazendo uma série nova do He-Man, faz os personagens, você faz os personagens e pronto, esquece, porque você nunca, isso nunca vai sair na TV, assim, porque, pô, tipo, talvez... Caralho, velho, você para a punheta no meio, é tipo isso, tipo... Então, tem muita gente que é muito frustrada, assim, às vezes eu vejo uma galera principalmente iniciante, ou então outra galera que, tipo, trabalha com outras partes da ilustração e às vezes vai trabalhar com animação e não sabe disso, que é justamente a maior parte do trabalho de animação, é, tipo, ninguém nunca vai ver. Tipo, tudo, ó, verdade. De tudo que a gente vê, consome em relação à animação, tipo, na superfície... Tá ligado? Digamos assim, você vê, sei lá, 5% do que existe de material de animação. O resto tudo nunca saiu e nem vai sair. Caralho, de verdade, eu não sabia disso, eu tô muito frustrado. De verdade, tipo assim. Eu falei, eu tenho aí, cara, eu falei, pelo menos uns 6 anos de portfólio travado aí de coisa. Então, tipo, igual tá ali, ó. No meu coisa lá, no meu, sei lá, no meu currículo, digamos assim, tá lá. foi bem da hora. Nossa, que foda, velho. Mas no geral, você não vai ver nada no meu portfólio, porque, tipo, porque não tem nada lá, assim, então, tipo, o que eu tenho são os contratos, tá ligado? Mas, não, tipo, cara, é trabalho. Aí você chega com o seu currículo com 6 pastas de contrato, tipo, olha, não foi pra frente, mas eu fiz, tá aí. Mas é justamente... Acredite. Cara, tem até um maluco que, não sei se a Cecília ficou sabendo na época, mas rolou uns memes com um cara... Eu vou falar assim. Porque... fofocas do mundo, dos ilustradores. Então, o maluco que vendia curso online de desenho e tal, pra galera iniciante e tal, tal de. Tá ligado? Nossa, e daí... já eu sei qual é essa treta, já vai. Pode... já pode ser vista já, né? Não sei se vocês estão ligados, se o Fred tá ligado. Se... Mas é que tá. O cara dizia, tipo, o cara é tipo desenhista iniciante, praticamente, e botava no currículo lá, eu já trabalhei pra Pixas, já trabalhei pra. Mano, ele colocou que ele trabalhou 20 anos, o cara não tem nem isso, 20 anos pra jogar no Nickelodeon. Cara, esse cara é maravilhoso. Caraca, eu tô ligado até no curso, né, que ele vendia e tudo mais. Pô, Nossa, esse maluco aí mesmo, caralho, velho. Tem, tipo, e a real é que, eu me toquei um negócio, é o seguinte, tipo, qualquer um pode dizer que trabalhou pra qualquer coisa, porque, tipo, e você fala assim, tá, mas cadê? Você pode falar, ah, mas é porque tá em NDA, então não posso falar. Tipo, não tem nada aqui. Então, a única coisa que... Você pode provar pelo contrato, igual você falou. Uhum. Pois é, mas o contrato, cara, ainda acho que é muito fakeável. A única coisa que prova que você consegue fazer alguma coisa realmente é o seu portfólio, tá ligado? Você olha assim, você fala, realmente, você olha o portfólio da pessoa, olha pro nome e você fala assim, acredito, sabe? acho que trabalhou sim, mas é engraçado. Mas trabalhar com empresas grandes realmente é muito melhor no sentido de, tipo, de como você trata com elas, tá ligado? Porque quanto menor seu cliente, geralmente menos ele entende do que você faz. Então, ele... É Fred. Então, quanto menos ele entende o que você faz, é pior. Porque, tipo, você recebe menos e você é mais maltratado, digamos assim. Porque, tipo, não é como se você estivesse recebendo menos pra, sei lá, e você tem alguma coisa positiva saindo disso. Não, você tem uma coisa negativa e outra coisa negativa do outro lado, assim. Pô, eu acho que também depende do quanto, né? Porque, tipo, eu entendo muito o que você tá falando no sentido de... Cara, quando eu cobrava, sei lá, R$100 pra fazer um desenho, eu sentia muito isso, de que a pessoa não tava valorizando o que tava fazendo, tá ligado? E se sentia no direito de... De um monte de modificação muito aleatória, tipo, infernizar minha vida, tá ligado? Basicamente. Quando eu peguei cliente pau no cu, eu pegava quando eu cobrava, tipo, volta de R$100, sabe? Ironicamente, quando eu tripliquei esse valor, tipo, cara, assim, obviamente, ainda são pessoas pequenas e tudo mais, tudo bem. Só que, ironicamente, tipo, as pessoas parecem estão muito mais dispostas a gastar esse valor, estão valorizando muito mais, tá ligado? E confiam muito mais no trabalho, o que eu acho muito louco, tipo, cara. Parece quanto. Sabe o que tô falando? Não, tô sim, claro. Sim, a pessoa como é. Infelizmente, pra arte, a pessoa só vai valorizar. E a gente observa isso com artes que, sei lá, quando você não é um grande entendedor de obras, de arte, assim, que você vê dois riscos na tela e você fala, como pode isso custar 2 milhões, sabe? É o meu sentimento. A pessoa, ela começa a dar valor, e infelizmente isso é um problema social, em quem tem grandes valores. No caso, aqui no Brasil principalmente, as pessoas só valorizam o que é caro. Tipo assim, porque a gente vem de uma sociedade de muita pirataria, muito plágio, blá blá blá, esse tipo de coisa. Então, quando alguém faz algo autêntico e cobra um valor, assim, robusto, a pessoa começa a dar valor, porque, tipo assim, não, essa pessoa realmente acha que esse é o valor justo. Então, eu, por ser um admirador de arte, a maioria das vezes a pessoa nem entende o que é aquilo dali, o que é que tá acontecendo. Mas só porque tem um valor alto, a pessoa quer ter, sabe? Também tem esse sentimento. Eu percebi alguns amigos meus, a parada do iPhone, sabe? A pessoa às vezes não sabe nem usar aquela merda. Mas, tipo assim, Mas todo mundo fala que é bom, é o melhor. E é mas caro, com arte, sabe? Especificamente, eu entendo essa vibe porque é uma parada exclusiva, tudo mais. Você tem todo esse rolê de... Ainda mais quando tipo... você faz pra algo que a pessoa queira mesmo, assim. Só que é uma situação da vida dela. Sim, total. Eu entendo essa vibe, só que eu acho muito curioso isso. Tipo, cara, por exemplo, nos eventos que eu vou... Maluco, quando... Eu já vi gente colocando anúncio dizendo que tava vendendo print, tipo, pô, será 3 por 5 conto, tá ligado? R$5. E não saía, porque, tipo, cara, quem vai nos eventos tá disposto a gastar uns R$20 num post. Quando vê um preço muito abaixo, já desconfia, sabe? Fica assim, não, isso aí, não, se ninguém comprou por esse... Se tem esse tanto e ninguém comprou, não tá valendo a pena. Já vi muito isso. O pior que é verdade. Pra valorar as coisas, independente de ser pra mostrar pra ninguém, É tipo assim, você não entende de uma parada. Aí chega lá, você não entende de coisa nenhuma de mesa. Igual eu, sou um jumento, não sei nada de imóvel. Aí eu vou comprar uma mesa. Tem duas mesas muito parecidas. E uma é R$200, outra é R$100. Eu vou ficar muito desconfiada de R$100. Eu fico olhando pra ela. Assim. Eu não fico achando que ela tá num bom preço. Eu fico achando que tem alguma coisa errada com ela. Eu fico tipo... Total. Uma mesa que quando eu comprar, ela vai se desmanchar na minha casa. E às vezes é igual. Aquela que você joga água, né? Que vira pó na hora. Eu vou aqui agradecendo a todos os participantes. Muito obrigado, Cecília. Fala aí suas redes sociais para seguirem, para fazerem frila, fala das suas promoções, da lojinha. Faça aí sua propaganda e muito obrigado novamente por ter participado desse episódio. Valeu! Pô, você pode me seguir lá no arroba cartomante, é cartomante para todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E eu tô na minha loja, que lá tem meu livro e tudo mais, para minhas coisas, para poder comprar pizza. E Rainer, se as pessoas quiserem te seguir, seus trabalhos que não saem, Rainer, que feio. Pois é, então, enquanto os trabalhos não saem, vocês podem me seguir aí em Rainer Alencar, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você também pode seguir o site do estúdio, o arroba do estúdio, que é Miralumo. E quem quiser acompanhar a produção atual de animação brasileira, aí, ó, você pode acompanhar Miralumo, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente é um pouco menos ativo no Twitter, mas do Instagram tem um monte de post lá. E a gente vai até soltar o trailer do nosso primeiro curta dia... 9 de agosto, dia 1º de agosto. Obrigado, voz silenciosa, que sempre aparece aí no fundo. É, a gente tá ouvindo a pessoa falando. Esse produção. É, a produção do Rainer. O cara recebe em dólar, ele pode contratar funcionários, né? É foda. Então, muito obrigado a vocês novamente. Fred, deixa aí o The Road, tudo, todos esses links, todos os arrobas de vocês aqui, dos participantes desse cast, vão estar na nossa descrição, junto com os links no nosso site. Então, ouvintes, quem quiser seguir, comprar, compartilhar, ver, tá tudo lá. E Fred, The Road. Só para finalizar aqui, eu dei uma olhada nos Instagrams de vocês antes, acho que assim o Felipe enviou, né, pra mim o resumo do cast, a pauta do cast. Eu olhei, eu acho que tem umas duas semanas, né? E sim, sim. Eu tava vendo tanto os desenhos lá do Cartomante quanto os do Rainer. Cara, e aí eu lembrei de uma coisa agora. Tem duas coisas que é muito interessante na produção de arte, que é, por exemplo, o Cartomante expressa um momento, sentimento, uma coisa que tem que ser feita ali, contida, né? Uma coisa que começa e acaba naquela ilustração, e que é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não tenho essa habilidade, sabe, de fazer uma ilustração aqui. Então, por isso eu preciso do texto para dar suporte, eu preciso dessa coisa toda. E outra coisa que eu sempre quis fazer era animar. Só que, cara, animar, eu não sei nem desenhar direito. Imagine fazer um desenho, se movimenta. E aí eu acabei indo para os quadrinhos. Mas eu acho sensacional esses dois estilos aí. Tanto o estilo da ilustração, que passa uma mensagem ali pela ilustração, quanto a animação. Do Rainer eu vi uma que tem uma guria voando numa vassoura, que eu achei sensacional. E lembra muito como é que é o nome lá da menina dos dragões lá? Esqueci o nome, é que eu não sou fã muito de anime. Daenerys. Ah, não, dos dragões não, viagem. Exatamente. Mas na real é aqui do serviço de entrega daqui. Nossa, é? Ah, pode escrever. É que na hora que ele falou dragão, só lembrei de Viagem de Chihiro, já assim, na minha cabeça direto. Referência é tudo. E lembrando que The Road, viu, senhores ouvintes aí, está lá na Amazon. Agora em agosto vai sair o segundo capítulo. A gente vai final. O Ray Diaz é culpado ou ele é inocente? Que jogada política é essa que estão tentando fazer? E The Road, ela vai sair agora o segundo capítulo, em agosto. E o terceiro só vai sair ano que vem, infelizmente, porque a pandemia provavelmente vai tá terminando aí esse ano ainda, né? Então eu não vou mais ter tempo assim pra trabalhar 12 horas por dia numa página pra levar... Não se preocupe não, você vai trabalhar e você vai ter tempo pra trabalhar pelo menos mais uns 3 meses aí. Essa mão aí... Caralho. Mas é isso, eu ia falar alguma coisa e eu esqueci o que eu ia falar. E comprei lá, gente, que eu preciso gastar o meu dinheiro aí com futilidades. Pagar as contas da internet. É isso aí, gente. Show. Valeu, moleque. Obrigadão pelo convite. Prazer estar aí. Qualquer coisa é só chamar. Claro, nossa, Rainha. De animes, você e o Pedro aqui. E Cecília, muito obrigado. Sou muito seu fã. Já que a pré-venda acabou, vou ter que esperar a venda normal como uma pessoa comum, já que você não me prioriza, mas tudo bem. Então, muito obrigado a vocês novamente. E, gente, beijo e aproveitem muito esse cash. E se você tá pensando em ser ilustrador, desista, porque talvez seus projetos não vão pra frente. Tá porra. Isso aí ajusta, eu errei, mudou ontem o nome. É sério, a gente acabou de mudar, então bota aí. É, ok? E, tipo, e o pior é que os filhos da puta estão certos. Opa, chamei de filhos da puta, corta esse trecho, tá? Assim, pode cortar isso aqui, mas o que, que você fez pra eles, assim? O que, que você fez? Aí você vai cortar aqui. não, que a gente tivesse comentado. Pode contar, mas vai cortar. Eu falo por um segundo, então vai lá, Fred, é você. Ah, sim, então eu vou falar. Então. Então, é porque a primeira coisa que passou na minha cabeça agora, eu não posso falar porque eu tenho um termo de confidencialidade. Ah, não! É, foi alguém pelado e famoso, sabemos. Sempre alguém pelado e famoso. É isso? Sim, é isso. Tá ótimo. Eu acho que dá pra manter o texto só tirando o nome das marcas e funcionar ainda. Só bipar o nome das marcas, no caso. É, só tirar. É, não tem problema, não. Edição a gente cuida disso, pode ficar tranquilo. O quê? Calma, cortou aí? Alô? Cortou. Calma, introdução no mercado ou introdução agora com o corona? Fiquei confuso. Não, no mercado, perdão. Acho que eu deixei a pergunta confusa. Pra pessoa falar assim, nada a ver, alguma coisa assim, eu falo assim, ah, caraca, você vai ter que editar isso aí porque vai ficar muito travado, mas eu vou achar isso aqui agora. Cadê, ó? Eu falei aqui, ó, cadê, ó? Eu pesquisei aqui The Road, Amazon, não achei, não. Me dá um link aí pra eu poder ter. Eu vou procurar aqui o link. O tio Helmet que tem o link, nem eu tenho direito. Eu vou procurar aqui e te mandar. Pode deixar. Eu tenho, eu envio aqui. Era pra eu ter feito a matéria no site, linkando o link da Amazon pra poder facilitar a pesquisa no Google. Só que não fiz nada, né? Enfim.